Capítulo 1 da Cidade e as Serras. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser voluntário, por favor visite LibriVox.org. A Cidade e as Serras, por José Maria Dessa de Queiroz. Capítulo 1. O meu amigo Jacinto nasceu num palácio, com 109 contos de renda em terras de semeadura, de vinhedo, de cortiça e de olival. No Alentejo, pela Extremadura, através das duas beiras, densas sebes ondulando por colinas e vales, muros altos de boa pedra, ribeiras, estradas, delimitavam os campos desta velha família agrícola, que já entulhava grão e plantava cepa, em tempos de El-Rei Dom Dinis. A sua quinta e casa senhorial de Tormes, no Baixo Douro, cobriam uma serra. Entre o Tua e o Tinhela, por 5 fartas léguas, todo o torrão lhe pagava foro. E cerrados pinheirais seus negrejavam, desde Arga até ao Mar de Âncora. Mas o palácio onde Jacinto nascera e onde sempre habitara era em Paris, nos Campos Elíseos, número 202. Seu avô, aquele gordíssimo e riquíssimo Jacinto, a quem chamavam em Lisboa o Dom Galeão, descendo uma tarde pela travessa da Trabuqueta, rente de um muro de quintal que uma parreira toldava, escorregou numa casca de laranja e desabou no lajedo. Da portinhola da horta saía nesse momento um homem moreno, escanhoado, de grosso casaco de beitão verde e botas altas de picadura, que, galhofando e com uma força fácil, levantou o enorme Jacinto. Até lhe apanhou a bengala de castão de ouro que rolara para o lixo. Depois, demorando nele os olhos pestanudos e pretos. Oh, Jacinto Galeão, que andas tu aqui a estas horas a rebolar pelas pedras. E Jacinto, atordoído e deslumbrado, reconheceu o senhor infante Dom Miguel. Desde essa tarde, amou aquele bom infante como nunca amara, apesar de tão guloso o seu ventre e apesar de tão devoto o seu Deus. Na sala nobre da sua casa, à Pampulha, pendurou sobre os damascos o retrato do seu salvador, enfeitado de palmitos como um retábulo, e por baixo a bengala que as magnânimas mãos reais tinham erguido do lixo. Enquanto o adorável, desejado infante penou no desterro de Viena, o barrigudo senhor corria, sacudido na sua seja amarela, do botequim do Zé Maria em Belém à botica do Plácido, nos algibebes, a gemer as saudades do anjinho, a tramar o regresso do anjinho. No dia, entre todos bendito, em que a pérola apareceu à barra como o Messias, engrinaldou a Pampulha, ergueu no caneiro um monumento de papelão e lona, onde D. Miguel, tornado São Miguel, branco, de auréolas e asas de arcanjo, furava de cima do seu corcel de altera o dragão do liberalismo, que se estorcia vomitando a carta. Durante a guerra com o outro, com o pedreiro livre, mandava recoveiros a Santo Tirso, a Sanjens, levar ao rei fiambres, caixas de doce, garrafas do seu vinho de Tarrafal e bolsas de retrós atochadas de peças que ele ensaboava para lhes avivar o ouro. E quando soube que o senhor D. Miguel, com 2 velhos baús amarrados sobre um macho, tomara o caminho de Sines e do final de Esterro, Jacinto Galeão correu pela casa, fechou todas as janelas como num luto, berrando furiosamente. Também cá não fico! Também cá não fico! Não, não queria ficar na terra perversa de onde partia, esbulhado e escorraçado, aquele rei de Portugal que levantava na rua os Jacintos. Embarcou para a França com a sua mulher, a senhora Dona Angelina Fafes, da tão falada casa dos Fafes de Avelã, com o filho, o Cintinho, menino amarelinho, molzinho, coberto de caroços e de leicensos, com a aia e com o moleque. Nas costas da Cantábria, o paquete encontrou tão rijos mares que a senhora Dona Angelina, esquedilhada, de joelhos na enxerga do beliche, prometeu ao senhor dos Passos de Alcântara uma coroa de espinhos de ouro, com as gotas de sangue em rubis do pego. Em Baiona, onde arribaram, Cintinho teve ictrícia. Na estrada de Ordiães, numa noite agreste, o eixo da berlinda em que jornateavam partiu, e o nédio senhor, a delicada senhora da casa de Avelã, o menino, marcharam 3 horas na chuva e na lama do exílio, até a uma aldeia, onde, depois de baterem como mendigos a portas mudas, dormiram nos bancos de uma taberna. No Hotel dos Santos Padres, em Paris, sofreram os terrores de um fogo que rebentara na cavalariça sobre o quarto de Dom Galeão. E o digno fidalgo, rebolando pelas escadas em camisa até ao pátio, enterrou o Penu numa lasca de vidro. Então ergueu amargamente ao céu o punho cabeludo e rugiu: Irra! É demais! Logo nessa semana, sem escolher, Jacinto Galeão comprou a um príncipe polaco, depois da tomada de Varsóvia sem ter a frade cartucho, aquele palacete dos Campos Elísios, número 202. E sob o pesado ouro dos seus estuques, entre as suas ramalhudas sedas, se esconchou, descansando de tantas agitações, numa vida de pachorra e de boa mesa, com alguns companheiros de imigração. O desembargador Nuno Velho, o conde de Rabacena, outros menores. Até que morreu de indigestão, de uma lampreia de escabeche que lhe mandaram o seu procurador em Montemor. Os amigos pensavam que a senhora Dona Angelina Fafes voltaria ao reino. Mas a boa senhora temia a jornada, os mares, as galeças que racham, e não se queria separar do seu confessor, nem do seu médico, que tão bem lhe compreendiam os escrúpulos e a asma. Eu, por mim, aqui fico no 202, declarara ela. Ainda que me faz falta a boa água da Alcunena. O Cintinho, esse, em crescendo, que decida. O Cintinho crescera. Era um moço mais esguio e lívido que um sírio. De longos cabelos corredios, narigudo, silencioso, encafuado em roupas pretas, muito largas e bambas. De noite, sem dormir, por causa da tosse e de sufocações, errava em camisa com uma lamparina através do 202. E os criados na copa sempre lhe chamavam a sombra. Nessa sua mudez e indecisão de sombra surdira, ao fim do luto do papá, o gosto muito vivo de tornear madeira ao torno. Depois, mais tarde, com a melada flor dos seus 20 anos, brotou nele outro sentimento, de desejo e de pasmo, pela filha do desembargador velho. Uma menina redondinha como uma rola, educada num convento de Paris. E tão habilidosa que esmaltava, dourava, consertava relógios e fabricava chapéus de feltro. No outono de 1851, quando já se desfolhavam os castanheiros dos Campos Elísios, o Cintinho cuspilhou sangue. O médico, acariciando o queixo e com uma ruga séria na testa imensa, aconselhou que o menino abalasse para o Golfo Juan ou para as tépidas areias de Arcanchô. Cintinho, porém, no seu aferro de sombra, não se quis hartar da Terezinha Velho, de quem se tornara, através de Paris, a muda, tardonha sombra. Como uma sombra, casou. Deu mais algumas voltas ao torno, cuspiu um resto de sangue e passou como uma sombra. 3 meses e 3 dias depois do seu enterro, o meu Jacinto nasceu. Desde o berço, onde a avó espalhava funcho e âmbar para afugentar a sorte ruim, Jacinto medrou com a segurança, a rigeza, a seiva rica de um pinheiro das dunas. Não teve sarampo e não teve lombrigas. As letras, a tabuada, o latim, entraram por ele tão facilmente como o sol por uma vidraça. Entre os camaradas, nos pátios dos colégios, erguendo a sua espada de lata e lançando um brado de comando, foi logo o vencedor, o rei que se adula, e a quem se cede a fruta das merendas. Na idade em que se lê Balzac e Musset, nunca atravessou os tormentos da sensibilidade. Nem crepúsculos quentes o retiveram na solidão de uma janela, padecendo de um desejo sem forma e sem nome. Todos os seus amigos, éramos 3, contando o seu velho escudeiro preto, o Grilo, lhe conservavam sempre amizades puras e certas, sem que jamais a participação do seu luxo as avivassem ou fossem desanimadas pelas evidências do seu egoísmo. Sem coração bastante forte para conceber um amor forte e contente com esta incapacidade que o libertava, do amor só experimentou o mel. Esse mel que o amor reserva aos que o recolhem à maneira das abelhas, com ligeireza, mobilidade e cantando. Rijo, rico, indiferente ao estado e ao governo dos homens, nunca lhe conhecemos outra ambição, além de compreender bem as ideias gerais. E a sua inteligência, nos anos alegres de escolas e controvérsias, circulava dentro das filosofias mais densas, como enguia lustrosa na água limpa de um tanque. O seu valor, genuíno, de fino quilate, nunca foi desconhecido nem desapreciado. e toda a opinião ou mera facécia que lançasse, logo encontrava uma aragem de simpatia e concordância que a erguia, a mantinha embalada e rebrilhante nas alturas. Era servido pelas coisas com docilidade e carinho. E não recordo que jamais lhe estalasse um botão da camisa, ou que um papel maliciosamente se escondesse dos seus olhos, ou que ante a sua vivacidade e pressa uma gaveta pérfida emperrasse. Quando um dia, rindo com descrito riso da fortuna e da sua roda, comprou a um sacristão espanhol um décimo de lotaria, logo a fortuna, ligeira e ridente sobre a sua roda, correu num fulgor para lhe trazer 400.000 pesetas. E no céu as nuvens, pejadas e lentas, se avistavam jacinto sem guarda-chuva, retinham com reverência as suas águas até que ele passasse. Ah, o âmbar e o fuxo da senhora Dona Angelina tinham escorraçado o seu destino, bem triunfalmente e para sempre, a sorte ruim. A amorável avó, que eu conheci, obesa, com barba, costumava citar um soneto natalício do desembargador Nunes Velho, contendo um verso de boa lição. Sabei, senhora, que esta vida é um rio. Pois um rio de verão, manso, translúcido, harmoniosamente estendido sobre uma areia macia e alva, por entre arvoredos fragrantes e ditosas aldeias, não ofereceria àquele que o descesse num barco de cedro, bem toldado e bem almofadado, com frutas e champanhe a refrescar em gelo, um anjo governando ao leme, outros anjos puxando à sirga, mais segurança e doçura do que a vida oferecia ao meu amigo Jacinto. Por isso nós lhe chamávamos o Príncipe da Gran Ventura. Jacinto e eu, José Fernandes, ambos nos encontramos e acamaradámos em Paris, nas escolas do bairro Latino, para onde me mandara meu bom tio Afonso Fernandes Lorena de Noronha e Sante. Quando aqueles malvados me riscaram da universidade por eu ter esborrachado numa tarde de procissão, na Sofia, a cara sórdida do Dr. Pais Pita. Ora, nesse tempo, Jacinto concebera uma ideia. Este príncipe concebera a ideia de que o homem só é superiormente feliz quando é superiormente civilizado. E por homem civilizado, o meu camarada entendia aquele que, robustecendo a sua força pensante com todas as noções adquiridas desde Aristóteles, e multiplicando a potência corporal dos seus órgãos com todos os mecanismos inventados desde Teramenes, criador da roda, se torna um magnificadão, quase omnipotente, quase omnisciente, e apto, portanto, a recolher dentro de uma sociedade e nos limites do progresso, tal como ele se comportava em 1875, todos os gozos e todos os proveitos que resultam de saber e de poder. Pelo menos assim Jacinto formulava copiosamente a sua ideia, quando conversávamos de fins e destinos humanos, sorvendo bocos poerentes sob o toldo das cervejarias filosóficas no Boulevard de Saint-Michel. Este conceito de Jacinto impressionara aos nossos camaradas de cenáculo, que, tendo surgido para a vida intelectual de 1866 a 1875, entre a Batalha de Sadova e a Batalha de Sedan, e ouvindo constantemente desde então aos técnicos e aos filósofos, que fora a espingarda de agulha que vencer em Sadova e fora o mestre de escola quem vencer em Sedan, estavam largamente preparados a acreditar que a felicidade dos indivíduos, como das nações, se realiza pelo ilimitado desenvolvimento da mecânica e da erudição. Um destes moços mesmo, o nosso inventivo Jorge Carlande, reduzirá a teoria de Jacinto, para lhe facilitar a circulação e lhe condensar o brilho, a uma forma algébrica. Suma ciência vezes suma felicidade. E durante dias, do Odeon à Sorbona, foi louvada pela mocidade positiva a equação metafísica de Jacinto. Para Jacinto, porém, o seu conceito não era meramente metafísico e lançado pelo gozo elegante de exercer a razão especulativa. Mas constituía uma regra, toda de realidade e de utilidade, determinando a conduta, modalizando a vida. E já a esse tempo, em concordância com o seu preceito, ele se sortira da pequena Enciclopédia dos Conhecimentos Universais, em 75 volumes, e instalara, sobre os telhados do 202, num mirante envidraçado, um telescópio. Justamente com esse telescópio, me tornou ele palpável a sua ideia, numa noite de agosto, de mole e dormente calor. Nos terremotos lampejavam relâmpagos lânguidos. Pela avenida dos Campos Elísios, os fiacres rolavam para as frescuras do bosque, lentos, abertos, cansados, transbordando de vestidos claros. Aqui tens tu, Zé Fernandes, começou Jacinto, encostado à janela do mirante. A teoria que me governa bem comprovada. Com estes olhos que recebemos da Madre Natureza, listos e sãos, nós podemos apenas distinguir além, através da avenida, naquela loja, uma vidraça alumiada. Mais nada. Se eu, porém, aos meus olhos juntar os dois vidros simples de um binóculo de corrida, percebo, por trás da vidraça, presuntos, queijos, boiões de geleia e caixas de ameixa seca. Concluo, portanto, que é uma mercearia. Obtive uma noção. Tenho sobre ti, que com os olhos desarmados vês só o luzir da vidraça, uma vantagem positiva. Se agora, em vez destes vidros simples, eu usasse os do meu telescópio, de composição mais científica, poderia avistar além, no planeta Marte, os mares, as neves, os canais, o recorte dos golfos, toda a geografia de um astro que circula a milhares de léguas dos Campos Elísios. É outra noção, e tremenda. Tens aqui, pois, o olho primitivo, o da natureza, elevado pela civilização à sua máxima potência de visão. E desde já, pelo lado do olho, portanto, eu, civilizado, sou mais feliz do que o incivilizado, porque descubro realidades do universo que ele não suspeita e de que está privado. Aplique esta prova a todos os órgãos e compreendo o meu princípio. Enquanto à inteligência e à felicidade que dela se tira, pela incansável acumulação das noções, só te peço que compares Renan e o grilo. Claro é, portanto, que nos devemos cercar de civilização nas máximas proporções para gozar nas máximas proporções a vantagem de viver. Agora concordas, Zé Fernandes? Não me parecia recusavelmente certo que Renan fosse mais feliz que o grilo. Nem eu percebia que vantagem espiritual ou temporal se colha em distinguir através do espaço manchas num astro ou através da avenida dos Campos Elísios presuntos numa vidraça. Mas concordei, porque sou bom. E nunca desalojarei um espírito do conceito onde ele encontra segurança, disciplina e motivo de energia. Desabotoei o colete e lançando um gesto para o lado dos cafés e das luzes. Vamos então beber, nas máximas proporções, brandy and soda com gelo. Por uma conclusão bem natural, a ideia de civilização para Jacinto não se separava da imagem de cidade, de uma enorme cidade, com todos os seus vastos órgãos funcionando poderosamente. Nem este meu supercivilizado amigo compreendia que longe de armazéns servidos por 3.000 caixeiros e de mercados onde se despejam os vergeis e lesírias de 30 províncias, e de bancos em que retina o ouro universal, e de fábricas fumegando com ânsia, inventando com ânsia, e de bibliotecas abarrotadas, a estalar com a papelada dos séculos, e de fundas milhas de ruas cortadas por baixo e por cima de fios de telégrafos, de fios de telefones, de canos de gases, de canos de fezes, e da fila atruante dos ônibus, tramways, carroças, velocípedes, calhambeques, parelhas de luxo, e de 2 milhões de uma vaga humanidade fervilhando a ofegar através da polícia na busca dura do pão ou sob a ilusão do gozo, o homem do século XIX pudesse saborear plenamente a delícia de viver. Quando Jacinto, no seu quarto do 202, com as varandas abertas sobre os lilazes, me desenrolava estas imagens, todo ele crescia iluminado. Que criação augusta da cidade! Só por ela, Zé Fernandes, só por ela, pode o homem soberbamente afirmar a sua alma. Ó Jacinto, e a religião? Pois a religião não prova a alma. Ele encolhia os ombros. A religião é o desenvolvimento subtuoso de um instinto rudimentar, comum a todos os brutos, o terror. Um cão, lambendo a mão do dono, de quem lhe vem o osso ou o chicote, já constitui toscamente um devoto. O consciente devoto, prostrado em rezas, ante o Deus que distribui o céu ou o inferno. Mas o telefone, o fonógrafo... Aí tens tu, o fonógrafo. Só o fonógrafo, Zé Fernandes, me faz verdadeiramente sentir a minha superioridade de ser pensante e me separa do bicho. Acredita, não há senão a cidade, Zé Fernandes. Não há senão a cidade. E depois acrescentava, só a cidade lhe dava a sensação, tão necessária à vida como o calor, da solidariedade humana. E no 202, quando considerava em redor, nas densas massas do casario de Paris, 2 milhões de seres arquejando na obra da civilização, para manter na natureza o domínio dos jacintos, sentia um sossego, um conchego, só comparáveis ao do peregrino, que ao atravessar o deserto, se ergue do seu dromedário e avista a longa fila da caravana marchando, cheia de lumes e de armas. Eu murmurava impressionado. Caramba! Ao contrário, no campo, entre a inconsciência e a impassibilidade da natureza, ele tremia com o terror da sua fragilidade e da sua solidão. Estava aí como perdido, num mundo que não lhe fosse fraternal. Nenhum silvado encolheria os espinhos para que ele passasse. Se gemesse com fome, nenhuma árvore, por mais carregada, estenderia o seu fruto da ponta compassiva de um ramo. Depois, em meio da natureza, ele assistia à súbita e humilhante inutilização de todas as suas faculdades superiores. De que servia, entre plantas e bichos, ser um gênio ou ser um santo? As tiaras não compreendiam as órgicas. Fora necessário o socorro ansioso de Deus e a inversão de todas as leis naturais e um violento milagre para que o lobo da Gúbio não devorasse São Francisco de Assis, que lhe sorria e lhe estendia os braços e lhe chamava meu irmão lobo. Toda a intelectualidade nos campos se esteriliza e só resta a bestialidade. Nesses reinos crassos do vegetal e do animal, duas únicas funções se mantêm vivas, a nutritiva e a procriadora. Isolada, sem ocupação, entre focinhos e raízes que não cessam de sugar e de pastar, sufocando no cálido bafo da universal fecundação, a sua pobre alma toda se engelhava, se reduzia a uma migalha d'alma, uma fagulhazinha espiritual a tremuluzir, como morta, sobre um naco de matéria. E nessa matéria, dois instintos surdiam, imperiosos e pungentes, o de devorar e o de gerar. Ao cabo de uma semana rural, de todo o seu ser tão nobremente composto, só restava um estômago e, por baixo, um falos. A alma, sumida sob a besta. E necessitava correr, reentrar na cidade, mergulhar nas ondas lustrais da civilização, para largar nelas a crosta vegetativa e ressurgir, reumanizado, de novo espiritual e jacíntico. E estas requintadas metáforas do meu amigo exprimiam sentimentos reais, que eu testemunhei, que muito me divertiram, num único passeio que fizemos ao campo, à bem amável e bem sociável floresta de Montmorency. Oh, delícias de entremês, jacinto entre a natureza! Logo que se afastava dos pavimentos de madeira, do macadam, qualquer chão que os seus pés calcassem o enchiam de desconfiança e de terror. Toda a relva, por mais crestada, lhe parecia ressumar uma umidade mortal. De sob cada torrão, da sombra de cada pedra, receava o assalto de lacraus, de víboras, de formas rastejantes e viscosas. No silêncio do bosque, sentia um lúgubre despovoamento do universo. Não tolerava a familiaridade dos galhos que lhe roçassem a manga ou a face. Saltar uma sebe era para ele um ato degradante que o retrogradava ao macaco inicial. Todas as flores que não tivesse já encontrado em jardins, domesticadas por longos séculos de servidão ornamental, o inquietavam como venenosas. E considerava de uma melancolia funambulesca certos modos e formas do ser inanimado. A prensa esperta e vã dos regatinhos, a careca dos rochedos, todas as contorções do arvoredo, e o seu resmungar solene e tonto. Depois de uma hora, naquele honesto bosque de Montmorency, o meu pobre amigo abafava apavorado, experimentando já esse lento minguar e sumir da alma que o tornava como um bicho entre bichos. Só desanuviou quando penetrámos no lajedo e no gás de Paris. E a nossa vitória quase despedaçou contra um ônibus retumbante atulhado de cidadãos. Mandou descer pelos boulevards para dissipar, na sua grossa sociabilidade, aquela materialização em que sentia a cabeça pesada e vaga como a de um boi. e reclamou que eu o acompanhasse ao Teatro das Variedades para sacudir, com os estribilhos da Fé Má Papa, o rumor importuno que lhe ficara dos melros cantando nos chopos altos. Este delicioso Jacinto fizera então 23 anos, e era um soberbo moço em que reaparecera a força dos velhos Jacintos rurais. Só pelo nariz, afilado, com narinas quase transparentes, de uma mobilidade inquieta, como se andasse fariscando perfumes, pertencia às delicadezas do século XIX. O cabelo ainda se conservava, ao modo das eras rudes, crespo e quase lanígero. E o bigode, como o de um celta, caía em fios sedosos que ele necessitava aparar e frisar. Todo o seu fato, as espessas gravatas de cetim escuro que uma pérola prendia, as luvas de anta branca, o verniz das botas, vinham de Londres em caixotes de cedro. E usava sempre ao peito uma flor, não natural, mas composta destramente pela sua ramalheteira, com pétalas de flores dessemelhantes, cravo, azália, orquídea ou tulipa, fundidas na mesma haste, entre uma leve folhagem de funcho. Em 1880, em fevereiro, numa cinzenta e arrepiada manhã de chuva, recebi uma carta de meu bom tio Afonso Fernandes, em que, depois de lamentações sobre os seus 70 anos, os seus maus hemorroidais e a pesada gerência dos seus bens, que pedia ao homem mais novo, com pernas mais rijas, me ordenava que recolhesse à nossa casa de Quiães, no Douro. Encostada ao mármore partido do fogão, onde na véspera a minha Nini deixaram um espartilho embrulhado no jornal dos debates, censurei severamente meu tio, que assim cortava em botão, antes de desabrochar, a flor do meu saber jurídico. Depois, num post-scriptum, ele acrescentava: o tempo aqui está lindo, o que se pode chamar de rosas, e tua santa tia muito se recomenda, que anda lá pela cozinha, porque vai hoje em 36 anos que casamos. Temos cá o abade e o quintais a jantar, e ela quis fazer uma sopa dourada. Deitando uma acha ao lume, pensei como devia estar boa a sopa dourada da tia Vicência. Há quantos anos não a provava, nem ao leitão assado, nem ao arroz de forno da nossa casa. Com o tempo assim tão lindo, já as mimosas do nosso pátio vergariam sobre os seus grandes cachos amarelos. Um pedaço do céu azul, do azul de Guiães, que outro não há tão lustroso e macio, entrou pelo quarto, alumiou, sobre a poída tristeza do tapete, relvas, ribeirinhos, malmequeres e flores de trevo, de que meus olhos andavam aguados. E por entre as bambinelas de sarja, passou um ar fino e forte e cheiroso de serra e de pinheiral. Assobiando um fado meigo, tirei debaixo da cama a minha velha mala, e meti, solicitamente, entre calças e piugas, um tratado de direito civil, para aprender, enfim, nos vagares da aldeia, estendido sob a faia, as leis que regem os homens. Depois, nessa tarde, anunciei a Jacinto que partia para Guiães. O meu camarada recuou, com um surdo gemido de espanto e piedade. Para Guiães? Oh, Zé Fernandes, que horror! E toda essa semana me lembrou solicitamente confortos que eu me deveria prover para que pudesse conservar, nos ermos silvestres, tão longe da cidade, uma pouca de alma dentro de um pouco de corpo. Leva uma poltrona, leva a enciclopédia geral, leva caixas de espargos. Mas para o meu Jacinto, desde que assim me arrancavam da cidade, eu era um arbusto desarraigado que não reviverá. A mágoa com que me acompanhou ao comboio conviria excelentemente ao meu funeral. E quando fechou sobre mim a portinhola, gravemente, supremamente, como se cerra uma grade de sepultura, eu quase solucei de saudades minhas. Cheguei a Guiães. Ainda restavam flores nas mimosas do nosso pátio. Comi com delícias a sopa dourada da tia Vicência. De tamanco nos pés, assisti à ceifa dos milhos. E assim, de colheitas e lavras, crestando ao sol das eiras, caçando a perdiz nos matos geados, rachando a melancia fresca na poeira dos arraiais, arranchando a magustos, cerando a candeia, atiçando fogueiras de São João, enfeitando presépios de Natal, por ali me passaram docemente 7 anos. Tão atarefados que nunca logrei abrir o Tratado de Direito Civil. e tão singelos, que apenas me recordo quando, em vésperas de São Nicolau, o abade caiu da égua à porta do Brás das Cortes. De Jacinto, só recebia raramente algumas linhas, escrevinhadas à pressa por entre o tumulto da civilização. Depois, num setembro muito quente, ao lidar da vindima, meu bom tio Afonso Fernandes morreu. Tão quietamente, Deus seja louvado por esta graça, como se cala um passarinho ao fim do seu bem cantado e bem voado dia. Acabei pela aldeia a roupa do luto. A minha afilhada Joaninha casou na matança do porco. Andaram obras no nosso telhado. Voltei a Paris. Fim do capítulo 1.